de deboche. Cheio de deboche na frente dos moleque. Mal sabe ele que já dei pra 5 ou 7. Fica vacilando, me chamando de amor. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Daquela noite que eu me lembro foi só tapa no popô. Xerecada, pirocada, tu me chamando de amor. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Conquistou, hein? Pode confessar, minha xereca te conquistou. Oi? Pode confessar, minha xereca te conquistou. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Eu vou te confessar, tua xereca me conquistou. Eu vou te confessar, tua xereca me conquistou. Eu vou te confessar, tua xereca me conquistou. Xerecada, pirocada, tu me chamando de amor. Cheio de deboche na frente dos moleque. Mal sabe ele que já dei pra 5 ou 7. Fica vacilando, me chamando de amor. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Daquela noite que eu me lembro foi só tapa no popô. Xerecada, pirocada, tu me chamando de amor. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Conquistou, hein? Pode confessar, minha xereca te conquistou. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Pode confessar, minha xereca te conquistou. Eu vou te confessar, tua xereca me conquistou. Eu vou te confessar, tua xereca me conquistou. Eu vou te confessar, tua xereca me conquistou. Xerecada, pirocada, tu me chamando de amor. André Cedês, o moral de Bicoara.